louca e os malas só no luxo. Aqui não é peixinho, é a tubarão volúcio. As mina ficou louca e os malas só no luxo. Aqui não é peixinho, é a tubarão volúcio. A única oficial, o bonde tá formado. Quero ver tu passa mal. Tô passando mal, tô passando mal. Quero ver tu passa mal. Tô passando mal, tô passando mal. Tem equipe tubarão volúcio. Passa acima do normal. Tu dá-lhe a bocada, tu dá-lhe a bocada, tu dá-lhe a bocada. Não era tu que era bandida. Tu dá-lhe a bocada, tu dá-lhe a bocada, tu dá-lhe a bocada. Não era tu que era bandida. Na onda do bocão, com a equipe tubarão. Na onda do bocão, com a equipe tubarão. Este é o DJ Nohan, acabando com a concorrência. Sente a bocada, bota na pressão. Vem fazer a boca da equipe tubarão. DJ Nohan que tá tocando. As mina ficou louca e os malas só no luxo. Aqui não é peixinho, é a tubarão volúcio. As mina ficou louca e os malas só no luxo. Aqui não é peixinho, é a tubarão volúcio. A única oficial, o bonde tá formado. Quero ver tu passa mal. Tô passando mal, tô passando mal. Quero ver tu passa mal. Tô passando mal, tô passando mal. Tem equipe tubarão volúcio. Passa acima do normal. Tu dá-lhe a bocada, tu dá-lhe a bocada, tu dá-lhe a bocada. Era tu que era bandida. Tu dá-lhe a bocada, tu dá-lhe a bocada. Elas chegam é derrame de gelada. Quem manda nessa porra é o bonde das mulherada. A diva do rock, ostenta porque tem. Tá curtindo no tuxaua, não depende de ninguém. O grave tá batendo na parada do PT. Comanda DJ Anderson que o show é com você. Chama o Mauri pra botar pressão. No guerreiro tuxaua, no guerreiro tuxaua, no guerreiro tuxaua, na onda do vulcadão. Vulcadão, vulcadão, vulcadão, vulcadão. É flechada na onda do vulcadão. Vulcadão, vulcadão, vulcadão, vulcadão, vulcadão. É flechada na onda do vulcadão. Tô tirando onda, tô num camarote. Vem colar com nós, com as diva do rock. Elas são do tuxaua, elas são do tuxaua. As diva do rock, elas são do tuxaua. Elas são do tuxaua, elas são do tuxaua. As diva do rock, elas são do tuxaua. Este é o DJ Nohan, acabando com a concorrência. Chegam é derrame de gelada. Quem manda nessa porra é o bonde das mulherada. A diva do rock, ostenta porque tem. Tá curtindo no tuxaua, não depende de ninguém. O grave tá batendo na parada do PT. Comanda DJ Anderson que o show é com você. Chama o Mauri pra botar pressão. No guerreiro tuxaua, no guerreiro tuxaua, no guerreiro tuxaua, na onda do vulcadão. Vulcadão, vulcadão, vulcadão, vulcadão. É flechada na onda do vulcadão. Vulcadão, vulcadão, vulcadão, vulcadão, vulcadão. É flechada na onda do vulcadão. Se puxar novinha, bora endoidar. Chegou, parou, bem fina, postura exemplar. É o DJ Lohan e o Beni Brasil. Digitar, hashtag demorou, partiu. Bebeu muita tequila, começou a dançar. Se demore novinha, hoje vou cutucar. É só grave beat ponto que as mina fica maluca. Com Lohan Beni Brasil, vem pra cá que nós cutuca. É só grave beat ponto que as mina fica maluca. Com Lohan Beni Brasil, vem pra cá que nós cutuca. Cutuca, cutuca, vai descendo, vai descendo. Cutuca, cutuca, vai descendo com essa bunda. Este é o DJ Lohan, acabando com a concorrência. DJ Lohan Beni Brasil. Chama as amigas, vem pra cá. Nosso bonde vai passar. Se puxar novinha, bora endoidar. Chegou, parou, bem fina, postura exemplar. É o DJ Lohan e o Beni Brasil. Digitar, hashtag demorou, parte. Bebeu muita tequila, era o DJ Ney que vocês queriam, é? O Toca Tudo de Quaraci. Ela veio de má intenção, mas ela quer soca, soca. Acabou de vender um copo, acessou na rodada. Acabou de vender um copo, acessou na rodada. Então desce vodiguinha, minha menina se solta. Então desce vodiguinha, minha menina se solta. Soca, soca, socadinha. Soca, soca, soca, soca.

Xaninha, pra mim. Vai na dancinha da Xaninha, pra mim. Vai na dancinha da Xaninha, pra mim. Eu achei sua Xaninha perdida por aí. Tava toda molhadinha querendo se divertir. Com frio da porra e com sede de leitinho na boca. No meio do bicho.